onde vai chegar. Assim tão depressa, só quero que me escute a cantar. Sua atenção, o que me interessa. E aqui todos trazem traumas por amar, mas só você sabe que vai eternizar. E a gente acorda pra poder conquistar. Nosso espaço é tão pequeno nesse lugar, sem mãos dadas, sem abraços, caras fechadas, portas fechadas, e ninguém te convida a entrar, ei. Pelas entradas que achei eu busquei, uma passagem meio ao caos eu encontrei. Fugi daqui, levei uns itens que são importantes para mim, subir ao monte só pra assistir ao fim, ei. Aonde o mundo vai parar? As dores que trazemos no peito ninguém pode consertar. Relógio nunca vai parar, o tempo corre, daqui a pouco minha filha vai casar. Quem somos nesse universo infinito? Atrás das joias esquecemos o valor que está no peito. Por trás de cada sorriso eu vejo gritos. Cada caso um caso, tenho convivido com atritos. Ei, aonde vai chegar? Assim tão depressa, só quero que me escute a cantar. Sua atenção, o que me interessa. E aqui todos trazem traumas por amar, mas só você sabe que vai eternizar. E a gente sabe que ninguém se esforça mais. As cartas não dizem o que a saudade tem pensado. Vivemos compensados, desejando a paz, mas a guerra é universal, qualquer um entende. Esteja livre, me liberto do concreto que estive. Não se prive, é céu aberto, esteja esperto, sem motivos. Sem Suzano, esse é o combate, segue os planos sem embate. Já faz ano, a vida bate, cura os danos, vim de Marte. Liguei o dane-se, vou me jogar pra Lost. Esquecer as lamentações em poste. Revirando a história que era um belo plot. Já joguei twist, merda, tô prontinho com Porsche. O que tem feito nesse mundo aberto? Você tem defeitos, mas não vê por achar que está certo. Mundo arruinado, vou tentar salvar minha luz. Pelo menos todo dia pra alguém é 11 de setembro. Ei, aonde vai chegar? Assim tão depressa. Só quero que me escute a cantar. Sua atenção, o que me interessa. E aqui todos trazem traumas por amar, mas só você sabe que vai eternizar.